missing is blood. It's nothing but some feelings. Yeah, this song don't get ya. Whispering is since you left me. Now I'm drowning in the floor. You see, I've always been a fight. If I kill, I can hold. I can send a love song like the way it's meant to be. And I can't fall right back. I can't wait anymore. Oh baby, let just me. Yeah, I will love you. Oh baby, baby. Always will I be there forever. No, please. DJ Maluquinho. Meus pés não tocam mais o chão. Meus olhos não veem a minha direção. Da minha boca saem coisas sem sentido. Você era o meu farol e hoje estou perdido. Sofrimento vem à noite sem pudor. Somente o sono ameniza minha dor. Mas e depois, quando o dia clarear, quero viver do teu sorriso, teu olhar. Eu vou pro mar pra não lembrar você. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre os soluços do meu choro tento te explicar. E em teus braços é o meu lugar. Contemplar as estrelas, minha solidão. Aperta forte o peito, é mais que uma emoção. Esqueci do meu orgulho pra você voltar. Permaneço sem amor, sem